E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pod Rir. Boa noite, estamos... Nossa, estourei pra caralho, cara. Nossa, você sempre empolgado, né, Márcio Silva? Sempre empolgado. Tá quase comprando um armário sempre aqui já. Sempre empolgado. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir. Um programa Pode Rir com eco. Meu primeiro programa Pode Rir. Com eu eco. Também, olha que loucura. Meu mais um programa. Vocês estão estranhando o quê? A voz do Afonso não tá aqui? Thiago, o que aconteceu com o Afonso? Afonso Padilha morreu. Senhoras e senhores, vamos não, aqui... Não entrega, cara. Não, não vamos falar a verdade, a gente tá aqui com carne, a gente tá aqui com carne, com cerveja, vamos fazer um churrascão. Afonso Padilha faleceu, senhoras e senhores. Então, estamos sendo bem sinceros, meus pêsames pra família dele. A Cissa, né? Maria Cecília Mendes, vulgo Cissa. Ela que é essa? Que nem eu conheço. É a mãe de Afonso Padilha. Ah, mãe de Afonso. Então, estamos hoje com essa triste notícia, né, Márcio? Do falecimento. Exatamente. De Afonso então... Padilha. Vamos fazer... Quanto que ele merece? 2 segundos de silêncio? Ele merece o cu dele. Vamos lá. Vamos apresentar, então. Vamos. Eu sempre falo daqui do meu lado Afonso Padilha, então eu vou falar aqui do meu lado Thiago de Souza. Thiago de Souza. Eu sou o Thiago de Souza. E aqui do meu lado, Pedro Pan. Olha que loucura, Pedro Pan. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E aqui do meu lado, eu não sei o seu nome. Thiago Reck. Thiago Reck. Thiago Reck, que trará novas audiências. Dará novas audiências no nosso programa. Audiências jovens. Isso aí. Infanto-juvenis. Entenda, audiência infanto-juvenis. Ao nosso programa. Muito bem. Começando então, o que acontece? Programa passado nós falamos que o tema ia ser... Qual que ia ser? Teoria... Era pra ser teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Ok, quando eu fui pegar o... O não, roteiro... Eu queria só deixar registrado que essa é a segunda vez que a gente grava esse programa. Só pro pessoal saber. Que o nosso empenho, o nosso empenho... Tá de saco cheio já do... A gente tá gravando pela segunda vez esse tema. A primeira vez deu merda, mas não. Estamos empenhados aqui com o Márcio. O Márcio é tão empenhado que ele vai editar esse programa em 3 dias, senhoras e senhores. Muito bem. Tentar, né? Vamos lá. Então, na verdade, assim, quando eu fui fazer o roteiro, eu vi que tinha muita coisa sobre ETs. Então, o que eu falei? Falei porra nenhuma, né? O que eu fiz, então? Nós vamos fazer o programa sobre ET, é isso? Nossa, o Márcio tá com problema de gagueira ou gaguinha de Léus, né, cara? Eu falei porra nenhuma, eu não tava com Márcio ninguém de na Léus, hora, eu falo sozinho. Márcio de Léus. Vamos lá, então. Começando, então, o nosso tema ETs. Lembrando que o tema da semana que vem, qual que é? Não sei. O que a gente vai falar? Homem na Lua, pode ser? Não, a teoria da conspiração. Aí faremos a teoria da conspiração. Então era tá, combinado. Então foi o que ele falou, então, aqui. Então vamos começar. Os ETs, então, eu peguei 2 tipos de ETs aqui que são os mais famosos. Primeiros. Reptilianos. Escutem isso, por favor. Reptilianos são seres extraterrenos que dominam o mundo, utilizando-se de frequências distintas da nossa realidade, tá, aprisionando-nos em nós mesmos. Que seria uma coisa do caralho, absurdamente estranho. Eu tenho uma conversa comigo, eu sou muito legal, eu admito isso. Eu acho que uma coisa é você ser folgado, outra coisa é você admitir que você é foda, coisa que eu faço. Eu tenho humildade suficiente pra reconhecer que eu sou foda. Vamos lá. Thiago Reck, traduz o que ele falou que eu não entendi porra nenhuma. É normal pra quem fala sozinho, gaguinha de Léus. Vamos aí. Perfeito. Tradução simultânea. Cabeçote de nós todos. Eles fragmentam nossas mentes, reprogramando os fragmentos, utilizando os Illuminati, seita de seres humanos, para ativar através de diversos canais. Pra ativar é tipo Power Rangers. Os programas mentais do fragmento que desejarem a fim de levar a cabo a agenda mundial. Eu não entendi o que ele falou. Você, esse é o quê? Psiquiatra? Teoricamente, ele é um ET. A ideia porque, do programa. Eu não entendi porque falou seita humana. Tem seita de outros... Dos ETs. Né, porra. Vai saber, né? Que isso, caraca. Porque assim, é o seguinte, eu e Afonso, a gente tem a... Né? Jogam pra cima a grana, vai saber. A gente tem o trabalho de ficar aqui. O Márcio vai falando, a gente fala acredito, não acredito. Pronto, não acredito, vamos lá. Estão disfarçados de humanos e bebem o sangue dos humanos para se manterem. Drácula, o Draco, uma espécie de reptiliano. Ele é um ET, olha, não era um vampiro. E o pessoal do Crepúsculo é o quê? Viado. Não tem nada a ver com ET. Emo. É explicado. Também utilizam chips para controlar os humanos. São bem individualistas e só se preocupam com a sobrevivência. Então é a Oi, né? São ligadores. Tem algum ser que se preocupa com a morte? Com a sua própria morte? Não, você se preocupa, Thiago? Eu me preocupo gótico, com a minha morte, né, meu querido? Eu me preocupo, quero morrer olha, de uma forma... Você olha pros dois lados quando atravessar a rua? Lógico, eu me preocupo com a minha morte. Não me preocupo com a dos outros, mas com a minha. O do Afonso Padilha, por exemplo, foda-se. Caguei, né? Caguei muito pra ele. Olha só. Tem outros tipos de... Outro tipo de ET que chamado Greys. Segundo a ufologia, Greys, um nome bem sugestivo, por sinal, né? São seres extraterrestres que possuem como característica principal uma estatura geralmente pequena, algo como 1,30m. 1,30m? O ET do ET Rodolfo, então, era um Grey. Olha. Praticamente, mas nós temos... Vocês vão escutar aqui, gente, nós temos Greys aqui no nosso programa. Mas no seu cu. Escutem o resto das... Vamos lá, continue falando. Costumam ter a cor da pele variando entre acinzentada e amendoada, olhos grandes negros, boca fina e narinas mínimas. Michael Jackson era praticamente um Grey. Corpo muito desproporcional ao tamanho da cabeça. Márcio Silva. Descobrimos. Eu já pensei na Lady Gaga. Descobrimos. Parece um mini crack. Márcio Silva é uma cabeça de nós todos. Sendo também raquíticos, magricelas, delicados, surgindo da nave extraterrestre que conduz o chamado disco voador. Ou seja, eles têm o poder que eles têm, só que o cara é magricela, raquítico e delicado. Praticamente o Afonso. Afonso não tá porque ele teve que ir embora, ele teve que voltar pra planeta dele. Ah, e hoje, Márcio, vou fazer um adendo aqui, nós teremos um momento gozado. Dois, não são? Dois momentos gozados. Dois momentos gozados, depois ele sabe. Depois de muito tempo, temos um momento gozado. Exatamente, tem dois. Eu já vou colocar um no meio do programa. É pra abrir o zíper agora ou depois? Eu não sei. Invasão alienígena. Oh, falou isso, já tá pegando no meu pau, ó. Ó, o carioca. Não, carioca. Ah, é pra abrir o zíper agora? Não, mano, larga meu pinto. Carioca é assim. Sai, né? Do meu colo, Pedro. Sai. Você achou? Tá pronto. Porra. É que o Thiago Reck tá procurando até hoje. Não achou meu pinto. Desesperado. Vai ver, tá junto com suas pregas. Vamos lá. Já olhou pra trás? Olha só. Surpresa. A invasão alienígena é um tema comum entre histórias e filmes de ficção científica, nos quais uma sociedade extraterrestre tecnologicamente superior invade a Terra com o intuito de tomar o lugar da espécie humana e escravizá-la sob o sistema colonial, em alguns casos para usar os humanos como comida. Então, em alguns... Tá aqui, ó. É, Pedro Pan. Sim. Qual que foi a palavra? Colonial. Colonial. Explique para nós, colonial. Você vai fazer esse Afonso Padilha, geralmente explicava. O que é um sistema colonial? Colonial. Telecurso 2000. Telecurso 2000. O sistema colonial é aquele cujo é iniciado quando você sai do banho e passa a sua água de colônia. Nossa, caralho, faz sentido total. Agora. Paguei pau agora pra ele. Me arrepiou, velho. Nossa, opa, pode pagou sentar pau? No meu colo pau, de pau. Novo. Pode sentar no meu colo de novo. Vamos botar esse momento rodadinho agora. Vamos lá. Levantou do meu colo, senta no meu colo. Muito bem. Os invasores tipicamente assumem forma humana e podem se mover livremente através da sociedade humana. Cada inclusive sociedade ao ponto humana. De assumir posições de comando. Inclusive, entre aspas, né? Entre aspas, inclusive, que eu acho um absurdo falar isso, né? Márcio, acho um absurdo falar um negócio desses. Vocês estão rindo de um negócio sério. Eu tô num momento sério. Desculpa. Isso aqui é um documentário. Vocês vêm aqui. Márcio, eles vêm aqui de convidado. Eu tenho um Twitter com cento e lá vai cacetada de seguidores. Repita, quantos? Cento e lá vai pedrada. Puta, eu tenho um Orkut com 200 e lá vai cacetada de seguidores pra vocês irem aqui. Ri da minha cara, querido? Não. Nunca. Eu ri do seu peru. Então mas... você... Então vamos fazer o seguinte. Você tá rindo dos meus cento e lá vai cacetado de seguidores. Quantos seguidores você tem no Twitter, Pedro Pan? Eu vou arredondar pra cima. 40. Ah, do caralho. Vamos lá, então. Já passei por isso. Vamos lá. Abdução. Abdução, por favor. Você Pedro vai, ser nosso, vai ser nosso dicionário. Vai ser simultâneo. Abdução, pô, é fácil, né, enciclopédia Pedro Pan. Abdução. Telecurso 2000. Telecurso 2000. Abdução é quando você tá andando com o seu cachorro, você olha pra trás e o cachorro sumiu, você olha pra cima e o seu cachorro tá lá. Isso é abdução. Caralho, porra. Que link foi esse, hein, meu querido? Olha só. Nem eu entendi. Nem o Afonso falaria uma coisa dessas. Sem mentira. O Afonso não falaria isso. Abdução. Tá aqui, beleza? Não, corta, vamos tentar de novo. Não, mentira. Vai. Não, vai essa merda mesmo. Eu não sei, a abdução realmente não veio nada à cabeça. Aqueles que alegam terem sido abduzidos frequentemente relatam exames médicos forçados que enfatizam o sistema reprodutor. Ou seja, o ET vai mexer no teu coisinha lá. Ah, velho. Então a abdução é quando você é estuprado e não tem coragem de falar. Não, cara, médico, abdução é médico. Quando são vários abdus. Você fala assim... Abdué? Aqueles ali abdução. Abdué? Só aqueles ali os abdução. Exatamente. Não, não é abdu. Ó, a ignorância carioca aqui nesse momento. Os abduzidos algumas vezes são advertidos sobre a destruição do meio ambiente ou do perigo de armas nucleares. A natureza dos relatos de abduzidos varia, com alguns relatos experientes. Ah, pra puta que pariu. Então, só entender uma coisinha só. Beleza. Então você vai ter um bicho que é um réptil, um outro que é um nanico cinza. Né? Eles vão me lá, mexem no teu pau e vão te falar sobre a natureza. Exatamente. E são magricela e frágeis. Mas é uma mensagem bonita. É uma coisa, é uma mensagem bonita. Tá te fudendo, mas vamos cuidar das coisas. Vamos. É, meu querido, eu tô te comendo, tô te fudendo, mas tô preocupado com o aquecimento global, querido. Então é praticamente sim. O quê? Tipo, é meio ambiente. A camisinha que eu tô usando é biodegradável. A Dilma, então, se assume isso. A Dilma deve ser um troço desse. Acho que tá explicado. Tá explicado, cara. Olha porque aí, ele foi abduzido, mexeram no pingolinho dele. Mexeram no pingolinho. Falaram sobre a natureza, ele virou biólogo. É, exatamente. Biólogo formado, Thiago Rex. Biólogo formado. Rex. É que nós teremos hoje, por favor, gente, vamos falar menos palavrão, menos putaria. Nós teremos ouvintes infanto-juvenis hoje. Olha esse episódio do Porque o Fio que vai vir aqui, dar uma palhinha? Nossa, querido. O que vai vir que dá uma palhinha? Fãs de Fiuk. Pelo menos duas fãs de Fiuk. Vamos lá. Infanto-juvenis. Eu vou dizer algumas etapas sobre a abdução. Tem a pré-abdução. É a fase em que os ETs observam o futuro abduzido em sua casa ou local de trabalho. Eles ficam te investigando, mano. Eles ficam ali, pá, olhando você na webcam de pijaminha. É assim que funciona, né, querido? Ficam te olhando na webcam. Só liga a webcam, deixa eu ver o pijaminha que você tá. Pijaminha. É assim que funciona, meu querido. Eu sei porque eu sou um ET. Eu uso pijama. Você faz isso? Você pede pra ver o pijaminha dos outros na webcam? Você já aquele foi mais criativo, dia... hein, cara? O pijaminha? Pô, pijaminha, ó. Tanta coisa pra pedir. Não, mas não é que você não pode pedir tudo de uma vez, né, meu amigo? Ah, tá. Pijaminha o quê? A infanto-juvenil tá ali, eu acho. Olha lá, hein? Olha aí. Ah, caiu sua casa. Nossa, cara. Caiu minha casa. Caiu sua casa agora, hein? Caiu minha casa. O sinal. A pessoa recebe um estímulo que servirá para controlar sua mente. Pode ser um lampejo ou um zunido. Pensando que era um mosquito no teu lado, não é. A Copa do Mundo. É porque mosquitos são assassinos. É um experimento. Olha de só. De outro mundo. Cara. De outro mundo. Vamos, não tem piada agora. Não tá tem todo mundo olhando pra minha cara esperando a piada. A captura. Inicialmente, confusa e amedrontada, a pessoa passa por um estado de amnésia capitu, ou paralisia. Capitu, comi muito, Capitu. Capitu! Era uma vadiazinha, né? Vamos lá. Você parou pra falar isso? Parei pra falar isso. A pessoa passa por um estado de amnésia. Não posso deixar passar em branco, assim, né? Qualquer merda que seja. Já dá boa, a gente tem que falar. A pessoa passa por um estado de amnésia ou paralisia, como se estivesse dopada. Durante a sedução. Ah, uma sedução. Opa! Rola um clima ali, velho. Quer dizer que ele não bota a mão no teu peru sem nada. Não, ele faz uma dancinha antes. O cara paga um sushi antes. Ele entrega uma coisa que a pessoa fica meio perdida, meu Deus. Ele dança, meu querido. Ele faz a dança do acasalamento. Os ETs. O que é uma dança do acasalamento do ET? Assiste a Lady Gaga, certeza. Você vai saber certinho que é uma dança de casamento. Oh. Sente alegria, êxtase e amor por não parte seja assim, eu ia falar, ele me cortou e continuou. Agora eu não posso nem falar mais que já passou o momento, coitado, né? Coitado. Porra, você corta o... Agora foi, agora continua aí, que agora já perdeu a piada. Foi mal. A captura mais comum é por meio de cone de luz. Cone de luz? Cone de luz, aquele que... O cara pega aí. É, alguém tá vendo. Mr. Bean. Coin de Lúcifer. Mr. Bean. Né? Mr. Bean. Você nunca viu um coin de Lúcifer aí? Não. Nem beleza. Não. Tá bom então, legal. A entrada no veículo. Segundo depoimentos, a porta fecha sem que se perceba a junção. Ou seja, não tem, não tem aquela maçaneta fechada. Isso é o nome daquela junta ali? É junta. Junta, você falou que é junta. A porta abre do nada. É, isso daí, dobradiça. Junta. A porta é minha, eu chamo do que eu quiser. Junta. Na minha porta, eu coloco junta. Na porta do meu ET. Você não merece falar comigo com o meu anjinho. Vamos embora, Márcio. Eu Brasília, né? 1950, eu acho. Você não merece falar comigo com o meu anjinho. Márcio, vamos aí. A excursão dentro da nave. A pessoa é guiada por passagens, sempre por um mesmo alienígena. Os depoimentos concordam que as paredes e os tetos são circulares e a iluminação é indireta. É um safari. Sem fonte de luz visível. Como é que descobre quem que é o alienígena? Isso é tudo a mesma merda? Tem um crachazinho, alguma coisa assim? É. Fala em português? Boy, não, aí não me diz qual é a linguagem que eles falam. Me diz, não são brasileiros, né, cara? Eles são ETs. Então, como é que vai saber que é o mesmo cara? Exatamente. É. Ah, a comunicação. Ó, já veio certo. A comunicação. Sinal aqui, meu irmão. Tá achando que aqui? Ó, a comunicação. A transmissão das mensagens é feita telepaticamente. A maioria versa sobre temas como controle da poluição e desarmamento nuclear. Como? Desmamamento. Desmamamento. Aí vem a parte mexendo no bigolinho. Olha. Ensinamentos religiosos e chavões meu querido, filosóficos. Se você quando era amamentado, você amamentava no bigolinho, querido. Aí você cuida do seu aí, você não vem falar do geral aqui. Beleza? Você não vem ficar. Ó, o cara vem fazer um depoimento aqui pra gente. A gente não está interessado nesse tipo de detalhes. Até porque teremos presenças ilustres escutando o programa Infanto Juvenil, então relaxa aí. Em pelo menos exames pessoais, em pelo menos 50% das abduções são realizados exames idênticos aos que ocorrem em hospitais. Há também coleta de amostras, como pedaço de pele, mechas de cabelo, unha, sangue, fezes, óvulos e até esperma. Porra, que merda é essa? Você faz um exame pra entrar, meu querido. É um exame admissional. Imagina. Você pode entrar. Imagina você não passar no exame de ET. Desculpa, o seu cocô não é bom bastante pra gente. Seu cocô não atingiu a pontuação. Tanta tecnologia, eles pegam o tratamento do SUS pra fazer. Eles fazem um teste, é normal. Normal. A gente tem tecnologia do universo. Mas é HIV, foda-se, eles não querem nem saber. Eles querem ver o que você tem na bosta. Se você tem HIV, não querem nem saber, meu querido. Os ETs não pedem permissão para isso, mas colocam a mão na testa do paciente para fazer cessar a dor. Quer dizer, o que é uma, né? O que é uma cena muito legal, né? Então ele vai falar, dá licença, eu tenho que enfiar a mão... Não, aqui não, querido, não, na testa. Só pra... Eles mexem no meu pau e não pedem permissão. Eles olham a minha bosta e pedem permissão para botar a mão na minha testa. Perfeitamente. A tomar no cu. Para cessar a dor. Para cessar, para mim fazer um curandeiro, é um pajé. Aquela merda, não é um ET. Passagem para a nave mãe. Para a nave mãe. Ainda tá só na navezinha menorzinha. Tá só na nave bosta. Só naquele bote. É o bote que leva até o iate. Exatamente. Vai. Esse espaço é descrito como algo do tamanho de um campo de futebol, com cobertura artificial, bastante iluminada e geralmente com outras naves pequenas ao seu interior. É o Graal de São Paulo. Graal. Exatamente. Mas qual é o campo de futebol? Você sabe que tem um mínimo e um máximo. Então, aqui não relata. Sobre a baixada é só metadinha. Essa piadinha interna aqui de Curitiba, tá, gente? É porque tem um pessoalzinho lá na Suíça, tem o Felipe Matos e o... E mais um pessoal. Mais um pessoalzinho lá. Nos Estados Unidos tem o... Marcelo e um pessoalzinho. E tem em Minas, tem mais um pessoalzinho. A Dani que não comenta mais. A Dani tá namorando agora, né? Foda-se! A gente tem uma ouvinte aqui que ela era... Como é que você tá? Eu tô bem, cara. Boa tarde! Caralho, continua falando, Márcio, pra mim. Então, vocês não estão interessados em saber dos ouvintes do programa, eu tenho interesse. O que aconteceu com a Delicinha? Que fique registrado que o Pedro Pan só tava recebendo. Você tava falando, a Dani, o que aconteceu com a nossa Delicinha? Você tá namorando, cara, agora. Com a Delicinha de nós todos. Perdemos ela, né? Perdemos a Delicinha. Perdemos a Delicinha. Caralho, ela tá namorando, perdeu o ouvido? Eu acho que sim. É, vai saber. Enfim, né? Não quero vai entender. Vai saber o que o cara come, meu querido. Atentara pra tudo. Excursão pela nave mãe. Por algum tempo, a pessoa passeia pelo interior dessa nave conduzida por um anfitrião. Nessa passagem, a testemunha observa e tem contato com outros seres. Depois, ao retorno do disco. Ou seja, pode ser que os alienígenas vão em outros planetas pegar outras pessoas e servir de cobaia igual a gente. Nossa, que legal. Nossa, louca! Todos esses estardalhaços que você fez pra falar isso? Que loucura. Ou seja, nossa senhora! Ou seja, eles podem, os ETs, pegar outras pessoas lá de cobaia como a gente. Falei, nossa, que do caralho. Caramba, porque se ele vem aqui, ele pode ir ali também. Quer dizer, ele pode acolar. Ele pode ir em vários nossa, lugares, putz, eles são ETs. Não, não. Eles são ETs. Curiosidade, né? Ai, como caramba. Diz o Leandro Hasson, o ET só não vai pra Macaé, né? É, ele Macaé. Vai, o cara é ET, bicho, ele vai cair lá em Macaé. Não Macaé faz sentido. Na volta à superfície da Terra, normalmente é uma cerimônia de adeus. E a pessoa retorna ao lugar de onde foi tirada. Geralmente todas essas passagens são apagadas da memória do abduzido e ele desperta como se tudo não passasse de um sonho. E como é que tem gente até hoje que fala que foi abduzido, cara? O cara não lembra de nada. Que faz parte de um sonho. Como que... É a parte da amnésia. Ele faz parte do sonho. Ele falou. Aqui, cadê? Ah, mas se ele acorda em casa, tá? Ele acorda em casa, por exemplo. Ele tava na rua, acorda em casa. Não. Acabou não, de falar que devolve ele. Volta pro lugar que ele foi tirado. Ele acorda na rua, te dormir na rua. Os ETs, eles têm esse código de, né? De ética. Tirei você selfie. Daqui, eu vou te devolver aqui. Né? Aqui, mexi uma sonda no teu cu, mas imagina. Tudo bem, a gente vai devolver você sem problema. É, meti uma sonda no... Meti uma sonda no teu cu, com o infanto juvenis ouvindo. Ó o pensamento. Os efeitos. Após o contato, os sonhos tornam-se mais intensos, surgem fobias, imaginação se torna mais vivida e a capacidade intelectual mais acentuada. Você fica mais inteligente depois que você vai dar umazinha com o ET. Lula nunca foi abduzido. O ET vai bater uma punheta pra você e você dá a volta mais inteligente. Ah, teu cu! A inteligência nisso. Eventualmente se notam-se cicatrizes e estigmas no corpo. Caralho, velho, a pessoa sonha. Se notam-se. É. Eventualmente se notam-se. É. Pasquale. Caralho, perdi. Que puta. Você perdeu o que perdeu mesmo. Perdeu o que não tinha, achou que não tinha, né? Perdeu a aula, né? Tá, pessoa sente mudança de apetite e sede. Pode haver também consequências sociais, como alienação em relação à família e aos amigos, separação e mudança de vida. Caipirinha. Isso aí. Pra quem conhece a caipirinha, ela a é dita, assim. A ela é assim. Não, não é. Você não conhece, querido. Você vai conhecer sábado. Vai conhecer. Opa! Ah, não vai. Só tomar essa caipirinha. Não vai, porque ela tá com catapora. Ah, ela tá com catapora. Tá com catapora. E eu ia te falar, um azar o seu que você não vai conhecer. Uma delicinha. Opa! Vem cá. Você não fala isso, né, ô... Fala que ele sábado, fala mesmo, fala eu falei. Não, fala, você fala, fala mesmo. Pegar, né? É, né? Não, mas ela não dá pra mim. Oi? Ela não dá pra mim. Vem cá, um dos efeitos da abdução por alienígena é a alienação mesmo? Alienação. Quem diria? Olha aí. Vou anotar no meu diário. Vou lançar essa. Vou bolar uma piadinha com essa. Mas eu acho que eu vou anotar aqui. Rolou. Vai, ele fala que tá sonhando com ET, fala que foi abduzido. Não funcionou. Todo mundo acha que ele é maluco. Não rolou. Tipo, é uma crise isso, é uma coisa. E nego fala que ele tá ali nós dois. Coitado. Eles conversam entre eles, vamos conversar nós dois aqui. Ah, desculpa, um olhando pro outro, eles eram participados do aqui, programa, beleza. Desculpa aí. Ameaçado é uma coisa. Não, ameaçado com o que, querido? Ameaçado com o que, querido? Você está querendo tomar o nosso lugar no programa que é nosso? Quer dizer, não estou entendendo. Eu sou alienígena. Eu não estou entendendo isso. Caralho. Você está querendo tomar o lugar no programa que você está sendo convidado. Quer dizer, não faz sentido isso aí. Isso aí é forte. E a síndrome do contato, depois a pessoa acha que recebeu uma tarefa divina, sente medo e diz que não pode divulgar o que aconteceu. Henri Cristo. Por outras vezes, para se manter em evidência, chega a fraudar fotos ou criar histórias contraditórias. Henri Cristo. Henri Cristo, ele é um ET. Ele é um ET, não, abduzido, né? Então, que ele ganha dinheiro com isso? Círculo nas plantações. Onde que eu estou? No círculo? Aqui. Ou círculos ingleses... Crop circles, em inglês. Nossa, repita, por favor. Crop circles. Por favor, Pedro Pan. O que vem a ser crop circles? Telecurso 2000. Os crop circles. Eles são imagens que, vistas do alto, são muito loucas. Nas plantações inglesas, tem umas bolas assim, maluco. Muito maneiro. Imagina isso num dicionário. Desliga. Muito alguém... maluco. As bolas. Tá, faz o seguinte. Agora faz o seguinte, apaga esse baseado que tá fedendo. Desculpa. Eu tirei a ponta daqui. são termos usados para se referir ao conjunto de figuras geométricas desenhadas em grandes campos, cultivados amassando as plantas em parte das plantações. Essas figuras são melhor observadas de um ponto mais alto, fazendo pouco sentido quando são observadas ao nível da plantação. Eu falei que vista do alto era muito louco. Não, eu fiquei olhando ele dando aquela... Eu falei. O que foi? Apagou, eu pedi um 5 alto isso. Aqui, eu pedi um high five. Mas, pô, por que o nome é crop circles? É círculo de plantação, mas são formas geométricas. Então, porque pode o ser quadrado, quadrado, pode ser geométrica. Pode ser um triângulo. Em geometria a gente aprende sobre isso. Pode ser um trapézio também. Pode ser mais o quê? Um trapézio de Curitiba. Um losango. Pô, trabalhei lá. Eu cobrava pra eles. Olha só. Vamos lá. Nossa. Beleza, aí. As plantas onde estão os círculos sofrem muitas vezes mutação a nível celular. A nível... Telecurso 2000. Pedro Pan. Olha, a nível de... A nível de... A nível de celular... Você tem o núcleo e você tem a membrana. Caralho, agora vamos ver onde que vai terminar isso. Vamos ver onde que vai terminar isso. Essa eu tô interessado, vai. E imagina a célula de uma planta com mutação, que loucura. Imaginou? É isso. Aham, Cláudia, senta lá. Nossa, que legal, hein? Legal. Nossa, que legal. Que coisa. Nossa, que legal, hein? Fecha, faz o seguinte, Telecurso 2000, vamos lá. De novo, Pedro Pan. Telecurso 2000. Outra coisa, fala aí outra. Tenta outra mais coisa, uma tentativa. Ó, essa vai ser a última. Não, vai ser a última se a gente achar que tá boa. Senão tá vai falar mais uma. É o telecurso com a nível. A nível D. A nível D. Não, a nível D não, era a nível celular. A nível celular. A nível celular. Se fosse a nível D, eu ia falar só um comentário, que é uma coisa que existe, mas tá errado. Né? Eu vou me abster. Vou me abster. Eu passo. Ah, quer dizer, então eu vou só fazer um adendo aqui, Márcio. O cara, ele vem lá da puta que pariu. Lá do Rio. Ele chega aqui, aí a gente faz uma pergunta pra ele, ele não é capaz de responder. Aí ele fala, não, eu passo pro teu cu. Não é assim que funcionam as coisas. Passou, repassa, pô. Não, a gente não tá. Que não é o Social Sportioli, ele também não é. Que não é o SBT, não tem passou, repassa, querido. Então, por favor, a nível de celular, vamos lá. Telecurso 2000. Ai, meu Deus. A nível de celular. Tá bom, foda-se. Vamos lá. Muito boa essa resposta. Obrigado. Vamos lá. O que seria possível causar essas formas geométricas? Depende, um círculo? Primeiro, vamos lá. Círculo? Um círculo eu uso o compasso. Quem faz o círculo nas plantações? OVNIs. Possivelmente a teoria mais controversa é a de que círculos nas plantações seriam trabalho dos visitantes de outros planetas. Algo como cartão de visita dos alienígenas. Porra, mas enfiando com esse cartão, né? As pessoas não concordam com essa teoria. As pessoas que não concordam com essa teoria dizem que os círculos são impressões deixadas por naves espaciais que aterrissam Puta que pariu, caralho! Vai lá, de novo. Algumas testemunhas. Não é aqui. Concordo com essa teoria. Dizem que os círculos são impressões deixadas por naves espaciais que aterrissam ou mensagens trazidas de longe para nós terráqueos. Então é uma mensagem subliminar que ela bosta lá. Tá. Ninguém falou nada? Tudo bem. Tô falando MTV gigante. Olha, faz sentido. Coisa, hein? Que ninguém entende. Piadinhas alguma... internas da cabeça de Thiago Reck. É tão interna que só ele sabe. Algumas testemunhas declaram ter visto luzes de OVNIs e ruídos estranhos vindo de local onde os círculos apareceram. Vai lá, vamos continuar. Ventos. A teoria mais científica diz que os círculos nas plantações são criadas por pequenas correntes de redemoinhos chamadas vórtices. Nosso amigo... Telecurso 2000, vai. Telecurso 2000. Vórtices. Telecurso 2000. É o que você faz depois que você fuzes. Vórtices. Essa já foi melhor do que o. Já foi melhor do que a última, olha só. Olha só, o nível, porque piorar não dava, agora eu só melhorei. Deixa eu achar o vórtice aqui. Caralho, velho. Vórtice aí. Ah, vórtice, está aqui. Semelhante aos Diabos do Pó. Semelhante a Diabos do Pó. Mãe de traficante. As colunas giratórias forçam lufadas de ar para o solo. Lufadas. Lufadas. Lufadas. Lufadas é quando você toma o... Telecurso 2000. Não, lufadas, eu me lembro que o Afonso Padilha explicou que eram lufadas. Lufadas é quando você toma o... Vem do grego. Ah, você toma lufital, você dá umas lufadas. Uma lufada. Tá aí, olha aí, faz sentido. Estou relembrando, Afonso Padilha é aqui já. Do programa, aqui já. Hip, hip. Em memória de... No final do programa, tanto que Márcio vai dar um tchau e vai ficar um minutinho ali de silêncio que a gente vai no final do programa, deixar pro Afonso Padilha. Não, não. Não vem da ordem no programa não, querido. Não vem da ordem do que a gente tem que fazer ou não, beleza? Desculpa. Ah, desculpa. Dessa vez eu desculpo. Vamos lá. As colunas giratórias forçam lufadas de ar para o solo, esmagando as plantações. Os vórtices são comuns em áreas montanhosas como as do sul da Inglaterra. Tem um monte de ET dando lufada. Que é muito comum no sul da Inglaterra, realmente. Porra, porra. Para o justo. Quem no final de semana não pegou o carro, não vai pra lá, né? Onde você vai? Tá indo pro sul da Inglaterra. Tem um vórtice. Comum, muito comum. Tá bom, então, vamos lá. Outra teoria que eles falam são aeronaves. Alguns pesquisadores têm a teoria de que aviões ou helicópteros formam correntes descendentes que fazem desenhos nas plantações. Ah, teu cu, eu não acredito. Você acha que um helicóptero vai fazer aquelas formas perfeitas? Não acredito. Como é que um helicóptero ia fazer um triângulo perfeito? Bom, porque... É boa, hein? Nossa. Um ciclo de plantação. É. Não, mas tem as fases, a gente já falou sobre isso. Você presta atenção, a gente falou. O nome é círculo. Olha, boa tarde agora. O nome é boa tarde. O nome é círculo, mas a gente falou que faz triângulo, quadrado, losango. Ele tá aqui, mas não tá, né? Ele não tá nem prestando tá atenção no que nós estamos falando. Tô preocupado com a pizza depois da que ele não vai comer. Ah, olha aí, olha aí. Essa pizza pagar, ela pagar, é apenas para os integrantes do programa. Vamos lá. Você deu para levar os dois, cara. Exatamente. Energia da Terra. Alguns pesquisadores acreditam que o planeta... Genkidama, pra quem assistia Dragon Ball. Genkidama, exatamente. Cria sua própria energia que forma os círculos. Estou enviando energia. Eu acredito. Eu acredito, é igual eu assistia Dragon Ball. Quem tá ouvindo não tá vendo, mas Thiago levantou os braços. Os braços mandando energia, lógico. Olha só, cara. Quem nunca fez isso na TV, ficou mandando força pro Goku. Eu também. Eu nunca fiz isso. Desculpa. Eu também não. Olha aí. Desculpa. Não sei, talvez você tá querendo fazer um momento de interação aí e eu não tô respondendo. Alguma força que eu faço com o Goku, eu não faço com a mão pra cima. Sei que eu faço o Goku, não é pra mandar energia, meu querido. É pra fazer outra coisa. Mas você só fazia a primeira vez que você assistia, né? Na reprise você pensava, ah, já fiz a outra vez, já foi. Já valeu pra aquela. Já valeu pra aquela. Não funcionou. Pô, que ruim fechar com isso, hein? Que ruim. Quer dizer, que na ruim. Hora que alguém falou não, outro falou não, você falou não, a gente podia ter encerrado ali, beleza. Foi. Mas não, a gente tem essa de insistir na piada, a gente vai cagando. E última teoria que tem é dos humanos. A explicação mais fácil para o círculo nas plantações é a de que são feitas por pessoas, criados por diversão ou para desnortear os cientistas. Nossa, nossa, nossa. O quão entediado tem que estar para se divertir querendo sacanear cientistas? Vamos fazer um círculo ali. Vamos fazer um círculo. Vamos fazer um triângulo. Não funcionou. Caralho, hein? Nossa, legal. E foi isso aí. Olha essa só. Essa parte ele vai cortar, o programa vai ter 5 minutos. Ah, óbvio. É. O programa hoje... Vamos lá. O programa vai ter só essa da... Enviar força pro Goku. E a do Vórtice. E a do Vórtice. Ah, pô, a do Vórtice vale uma calabresa, pelo menos, da pizza, hein? Área 51. Não exagero. Área 51 é um remoto pedaço da Terra em Nevada, Estados Unidos. De propriedade do governo americano, ela é aparentemente utilizada para teste de tecnologia secreta de novas espaçonaves militares. Ah, tão secreto que tá todo mundo sabendo já. O que, que eles fazem é que lá? Tá, mas aí é que disso, tá, né? É o que dizem. O 51, a área 51 é a área falsa. É a área pra... Olha, é a área 51. E no Google é a 52. É a 52 que dizem que tá tudo lá acontecendo. Alguns acreditam. Já estão dizendo, quer dizer que não é. Nossa, quem dizem? Na boa, assim. Desculpa. É, né? Sempre que você fala assim, quem dizem que. Quem dizem? Quem dizem? Você conhece alguém que diz assim? Eu não conheço. Eu não conheço. A minha tia tava lá esses dias, né? Nossa. Nossa senhora, hein? Vamos lá. Algum... Não, não, não, isso vai pro ar. Essa vai, com certeza. Essa vai pros fãs. Vai pros fãs. Alguns acreditam que o aeroporto da superfície é apenas uma ponta do iceberg e que sob o deserto há um enorme esconderijo de uma sede de testes secretos. Supostamente, é para lá que são levados OVNIs e seus ocupantes que caíram na Terra para serem examinados. Área 51. Então é um lugar que tem um monte de coisa subterrânea que o pessoal vai para... O metrô. Praticamente um... Não, não deu. Não deu. Tá bom, então. Não funcionou. Então vou tentar mais uma, deixa eu tentar mais uma. Aqui em Curitiba é conhecido como puteiro, né? Subterrâneo da pessoa... Não, também não repete deu. Essa vai. Parte. Repete só essa partezinha final, vamos tentar mais uma. Volta. Supostamente é para lá que... Não, aqui é a parte... Alguns acreditam que o aeroporto da superfície é apenas a ponta do iceberg e que sob o deserto há um enorme esconderijo de uma sede de testes secretos. Supostamente é para lá que são levados os OVNIs e seus ocupantes que caíram na Terra para serem examinados. É o metrô. Agora funcionou! Vocês riram! Agora funcionou! Vai lá, vamos continuar aí. Caralho! Apesar de aparecer em nenhum mapa do governo americano, alguns acreditam na sua existência e ela já foi tema das séries X-Files, Simpsons e do X-Men. Filme Independence Day. Simpsons? E X-Men, destoando aí, X-Men. O que se cogita sobre a Área 51 é que existe hangares... Tem um filme chamado Área 51 também? Hã? Tinha um filme também chamado Área 51. Não, você tá confundindo com aquele jogo de tiro. De tiro. Área 51. Área 51. Você tá confundindo. Que sai os monstros do negócio. Bom, Estevam, você tinha que dar o tiro fora da tela. Play um. Caralho, vou comprar amanhã. A gente compra um vídeo cassete também. Callback na piada do Afonso sempre funciona. Ah, rapaz. E lembra que você tem que dar o tiro pra fora da tela. Pra fora da tela, carregar, tá? Exatamente. Fica aí a dica. Nossa, é verdade. Fica aí a dica. E a Dani, se eu vi, um beijo pra ela, tá? Viu, Dani? Um beijo pra você e pro seu namorado, manda tomar no cu. Estarei em breve aí, Minas. Isso foi. Ó, estarei em breve por aí. Delícia de nós todos. O que se cogita sobre a Área 51 é que existe hangares gigantescos, a tecnologia alienígena. Tem uma banda, tô aqui no hangar já. Aqui, não sei se eu podia falar isso, mas enfim, eu tô falando. Se não sei se isso vai acrescentar. Ô, boa tarde. Foi nada, tem um boa tarde. Se eu terminar de contar a minha história, e você, aí, por favor. Bota no joguinho. Eu toquei lá no hangar, não sei se isso ia acrescentar alguma coisa, só queria fazer esse adendo aí. Você tava falando do hangar. Geralmente o ET que toca pra. Não, também não deu, vamos lá. ETs são mantidos em cativeiro, que testemunhas oculares são ameaçadas que há instalações subterrâneas. Ou seja, se alguém olhou lá, o cara tá sob ameaça de morte. Caguei também pra isso, né? É. Varginha. Nossa, esse é fantástico. Quem não conhece o ET de Varginha? ET de Varginha que foi pra São Paulo ontem, fez Clube da Comédia. Sensacional. Ele é integrante do nosso programa. Morreu, né? Morreu. É uma pena. Pena o caralho, vamos lá. Feliz pra cacete por ele ter morrido. Enquanto o Márcio tá engolindo ali a saliva, eu tô aqui falando bosta. Vamos aí. É, umas meninas contaram então que ao passarem próximo a um terreno baldio no bairro Jardim Aderê, afirmaram terem visto uma das tais criaturas que teriam pele marrom, viscosa, olhos enormes, porra, de cor vermelha e três protuberâncias na parte superior da cabeça, que aqui é conhecido como chifre, né? Que era bastante volumosa. As três garotas visivelmente abaladas emocionalmente reafirmaram. Não, é porque eu achei esquisito. Meninas, depois de verem uma protuberância, ficarem abaladas psicologicamente. Reafirmaram esse relato diversas vezes, chegando a mãe das duas a afirmar, por algum tempo depois, ter sua família sido submetida a uma tentativa de suborno de um agente que não se identificou para que não mais levasse a história adiante. Por um ET, elas são subornadas por um ET. O ET ligou pra elas e falou: ó, não fala isso aí, não. Deixa abaixo. Porra, não sei. Características do ET de Varginha. Ah, isso é sensacional. Eu lembro disso porque eu gravei esse programa semana passada. Cabeça grande e careca. Marco Zene. Ouçam, repita isso aí, por favor. Cabeça grande e careca. Marco Zene. Olhos grandes, vermelhos e sem pupila. Caruso. Caralho, é o próprio. É uma mistura, né? É. Língua preta, estreita e comprida. Três pequenas saliências na cabeça, parecida com chifres, uma no meio e dois do lado. Menos mal que ele é assim, divididinho, né? É. Não é dois numa ponta, um na outra, não é nada... É. Quem que tem um chifre de um lado só? Que a gente comentou... O programa é, o Vingador. O Vingador! Caverna do Dragão, olha! Verdade, hein? Bons tempos. Você assistia Caverna do Dragão? Óbvio. Até hoje, deve passar aí na TV. Eu tenho todos os episódios. E o último episódio? Conte para nós o último episódio. O último episódio não, nunca foi gravado? Não, mas tem o pessoal tem, que conta na internet. Tem inscrito, né? Sim, não tem nem inscrito, não. Diz que é cancelar a série, cancelar. Não, não. Dizem que tem inscrito, o roteiro. É porque eles só não filmaram, feito. Não fizeram, porque ia deixar as crianças muito chateadas. Muito chateadas. Mestre dos Magos não passava de um grandíssimo de um filho de uma puta. Mas que filho da puta esse Mestre dos Magos, não é mesmo? Nossa, ele deu RT na minha piada assim, ó. Acabei de fazer, você deu RT. Essa cena seca na gol. Que legal. Caralho, hein? Três dedos nas mãos e pés grande com dois dedos e sem unha. Que é um dedo? Dedo sem unha aqui? Não sei, não sei lá. Não sei vocês, mas... Aqui a gente entende por outra coisa, mas beleza. Que é? Não sei, tô perdido. Não sei. Nunca que é vi um dedo sem unha? É, mostra, Thiago. Deixa eu só ver. Deixa eu ver. Mostra aí. Ah, você já tava olhando pro meu. Quer dizer, você sabe muito bem o que é um dedo sem unha, né, querido? É porque o meu. Se você sair do meu colo, talvez eu consiga te mostrar. O meu tem unha. Eu tenho um delayzinho. Se você sair do meu colo, talvez eu consiga te mostrar o meu dedo sem unha. Mas tá foda, né? Mas depois do vórtice, você pode continuar sentado no meu colo. Vamos aí. Obrigado. Aproximadamente 1,60m de altura. Produzia um som parecido com o zumbido de abelha. Abelha. Abelha, soletre abelha. Abelha, por que abelha? Porque Rafael Gani, abelha. Vamos lá, abelha, soletre abelha para a gente. Abelha. É para você estar sério? Não, pode fazer rindo. Tá vai, bom. B. Nossa, legal, e ele fez, vamos aí. Eu achei minha brincadeira idiota e ele fez, ele deu continuidade nisso, vamos lá. Beleza. Roosevelt. No dia 8 de julho de 1947, em Roosevelt, Novo México, Estados Unidos, o jornal Roosevelt Daily Record publicou em primeira página a notícia de que o... Que, nossa, ó. Se é o número 10, a gente fala décimo. Se é o número 100, a gente fala centésimo. E se é o número 509? Pedro Pan. Quinquagésimo nono. Telecurso 2000. Matemática básica. Sim. Cinquentésimo. Cinquentésimo. Nonagésimo nono. 509? É 509. Então é cinquentésimo nono. Acho que é isso. Cinquentésimo? Se não for, foda-se. O cinquentésimo grupo de bombardeios da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos só pra sacanear com a gente. Havia tomado posse dos destroços de um disco voador. A notícia causou rebuliço na cidade. É que eu tenho que me corrigir do dor. Disco voador. Dor. Tem eco. A notícia causou rebuliço na cidade. Mas já no dia seguinte o jornal desmentia a história. A notícia sobre os discos voadores perde o interesse. O disco era apenas um balão meteorológico. Balão meteorológico. Depois que eu fico quieto, ninguém sabe por que eu fico quieto. Mas dá pra. Vamos ser sinceros, gente. Dá pra conviver? Não dá pra conviver com a pessoa que fala os discos? Qual que é o problema de eu falar os discos? Se cuida pra não falar errado. Tomando o cu, viu? Não vou falar mais bosta nenhuma, vai, continua o programa aí. Não, então tá, não, era isso. Então caiu um. É isso, acabou. Um Roosevelt lá, caiu um disco voador em Roosevelt e o pessoal desmentiu lá. Tá legal. Pra encerrar o programa, 10 motivos para se acreditar em ETs. Agora vem o momento que eu gosto. Eu vou falar aqui. Acredito. Então, vamos lá. São dez motivos, vamos lá. Tá. 10 motivos. Primeiro lugar, diversos vídeos de aparições, desde OVNIs até extraterrestres em si. É impossível que todos os vídeos sejam farsas ou uma espécie de alucinação coletiva. Ou seja, ele falou que alguns podem ser farsas, mas não é possível que todos os vídeos que existam sejam farsa. Você acredita? Eu não acredito. Vocês acreditam? Eu acredito em ET por causa disso? É. Peraí, querido. Eu... Desculpa te interromper. Boa tarde pra mim. Boa tarde. Mas, pelo amor de Deus, o que, que ele acabou de falar? 10 motivos pra você acreditar ou não. Ah, e você tá, vem não. me perguntar o que ele mas acabou de falar. Se... Pelo... Presta um pouco de atenção, Peter Pan. Não, mas eu tava olhando pra TV. Mas é porque... Porra. Eu não sei se era pra acreditar nos vídeos ou no ET ou... Não, na não, teoria. Você acredita no Márcio. Depende, lógico que você... do diretor, eu acho. É, depende do diretor. Depende do diretor. Eu amigo, acredito. Vamos lá. Convidou, vamos lá. Quem convidou? Eu sei que trouxe. Pelo amor de Deus. 2. Diversos relatos de comandantes e ex-autoridades do Exército dos Estados Unidos, antiga União Soviética, entre outros, relatam máquinas que voavam ao seu lado em altíssima velocidade, jamais alcançada naquela época, e que guinavam de forma impressionante, sumindo à sua vista. É, eu não acredito também. Ou seja, foi você que viu? Não, foi o velhão lá que viu. Então... Só pau no não. cu dele, então. Pau caguei. Bem no meinho do endereço. Pau bem no meinho do olho do cu dele. Eu não acredito, não. Você acredita? Não, não acredito. Você não acredita? Não, não acredita? Não. Não. Se você é Marcio, você acredita nisso? Claro que não, né? Não, vamos lá. Você, Paraíba. Não acredito. Porra, acorda um pouquinho pra responder. Vamos lá. 3. Muitas das arquiteturas antigas encontradas na Terra até hoje não foram explicadas. O bom exemplo delas é a epopeia de Gilgamesh. Telecurso 2000. No programa de hoje eu recebo Peter Pan. Peter Pan, explique para a gente o que significa epopeia, por favor. A epopeia. Nada do latim. Mais é. Do latim, epopio. Que significa? Estouro de pipoca. Estouro de pipoca. É a epopeia de Gilgamesh. É quando você coloca a pipoca no micro-ondas e você bota em gigawatts o seu micro-ondas e elas estouram. Mexeu, nossa. Dá um gigamesh. Nossa. Caralho. Nossa, vamos pra próxima, hein? Próxima, por favor. Que falta que faz de, Afonso que depois de traduzidas. Olha só, não, agora. Boa tarde. Pro telecurso. Boa tarde pra mim. Olha só. O cara me convida e depois fala isso. Olha só. Que depois de traduzidas teriam a transcrição dizendo deuses que vinham do céu em barcos que solta. O que você falou? Você deu uma gaguejada ali, Fefe. Que falta faz isso tudo. Toma teu cu. Me perdi. Vamos lá, sério agora. O bom exemplo delas é a epopeia de Gilgamesh, que depois de traduzidas. Teria uma transcrição. Boa tarde. Esse foi servido, hein, Paraíba? Teria uma transcrição dizendo: deuses que vinham do céu, em barcos que soltavam chamas e tinham um barulho de trovão. Essa aí foi a melhor. Foi a melhor viagem de tóxico da galera. Eu não acredito também. Não acredito. Vindo do céu num barco que solta fogo. E faz barulho de trovão. Deus sempre existiu. Então ele existe antes da Terra fosse criada, certo? Então podemos dizer que Deus é um extraterrestre. Nossa, que link é esse, hein? Porra! O cara fez um link fantástico. Ele bolou isso aí enquanto ele fumava. Parece até o link que eu fiz. Ele bolou enquanto tava embolando. É, ele tava enrolando baseado e ele foi montando essa daí. Depois que a gente tá falando, desenhos aparecidos em plantações, chip embutidos em pessoas, em lugares do seu corpo, que só se passássemos um bisturi por perto... Já seria no cu fatal. Não foi, menos mal. Só se passasse um bisturi por perto? Não sei, tá escrito... Vamos ler de novo? Se passar um bisturi pronto, aqui. Detector, né? Desenhos aparecidos em plantações, chips embutidos em pessoas, em lugares de seu corpo que só mesmo se passássemos um bisturi por perto, já seria fatal. Entendi. É um lugar que pode ser que se um bisturi passar por perto, não precisa nem encostar, já mata. Ah, tá. E o chip tá lá. Que interessante. Alguém já viu alguém de Nossa, chip ali mas vamos ser sinceros, vocês acabaram de falar exatamente o que o Márcio leu. Qual foi a lógica que vocês falaram? Ah, entendi! Mas... o que que é? Um lugar que se passar um chip por perto, ou bisturi por perto, pode me matar. Ava! É que antes ele não leu. Nossa direito. Senhora! Deu motivo de dúvida. Tá, vamos, eu não acredito também, vamos aí. Na Bíblia diz que Deus criou a Terra e um ser à sua semelhança. Beleza. Mas na Bíblia... Beleza. Até aí tá legal. Tá escrito aqui, beleza. Até aí saquei, beleza. Tamo junto, beleza. Até aí tá fácil. Tamo junto, vai. Mas na Bíblia teria necessidade de dizer que Deus fez com o resto do universo? Seria até patético... A cagada. Seria até patético dizer que a Terra, um planeta grão de areia no meio do universo deserto, seria o único planeta que habitaria a vida inteligente. Sem falar que deixaria o resto do universo vazio, é um desperdício do espaço. Pô. Eu acredito. Não, eu acredito nessa aí. Eu acredito. Eu acredito até. Pedro, eu acredito nisso. Eu acredito muito. Desculpa, não lembrava seu nome, querido. Eu tô sendo sincero com você. Eu acredito nisso. Olha lá. Pata Tatmenaki. Dimensões. Desculpa. O que foi esse dialeto que você falou antes de começar a ler? Pacta, porque o teu pai lá. Eu falei, juro que. Você parou ali, você pacta. Eu falei, que isso, cara? É a língua dos anjos. Vamos lá. Dimensões paralelas são provadas cientificamente, tipo Matrix. Sendo que é um buraco de minhoca. Buraco de minhoca. Espécie de buraco negro serviria de passagem entre elas. Ou seja, tem um buraco negro que passa de uma dimensão a outra. Ah, vou ali comprar o pão. Comprar o pão. Já volto. Vale a dimensão vizinha. Na teoria. Caralho, velho. Na teoria de dimensões paralelas, mostra que existe mais um planeta Terra. E nesse outro planeta Terra, existe um Márcio, idêntico a mim. Mas ele é médico, por exemplo, e na outra dimensão ele seria caçador. Peraí, ele era um caçador médico? Numa dimensão, um caçador, no, de dia é Maria, de noite é João. Numa dimensão ele é caçador, na outra ele é médico. Uma dimensão ele tá em histórias infantis, na outra ele é médico. Ah, legal, então vamos lá, continuando aí, continua mais uma. Fala mais uma, que se eu não acredito é porque eu nem ouvi inteiro, eu não acredito. Fatos inexplicáveis no espaço, como o desaparecimento do dia para a noite de uma galáxia inteira... Ou sumimento de planetas. Se Marte é capaz de ter resíduos de água, por que outro planeta não teria mais semelhante com o nosso? Porque eu não acredito, vamos lá. Não, tá foda também, tem que falar. Último exemplo que o cara deu aqui foi muito foda. Se Marte... Não, é aqui. Opa! Esse motivo é peculiar, pois vendo essa semana o programa Fala Que Eu Te Escuto, uma reportagem sobre OVNIs, na enquete do programa, tinha as alternativas. Realidade, alucinação ou fraude? Certo, as pessoas drogas. Podiam opinar por e-mail, só que o pastor, meio que sem vergonha, lia apenas os e-mails que diziam fraude e alucinação. Tentando passar a mensagem ao telespectador para que não acreditasse. Isso é manipulação de intelecto e mau uso da mídia. Eu não acredito que quem assiste Fala Que Eu Te Escuto, velho. Não... É um ET. Só pode ser ET pra assistir. Assistir Fala Que Eu Te Escuto. Peraí, isso aí era um motivo pra acreditar ou não em ET? Fala Que Eu Te Escuto. Uma enquete do Fala Que Eu Te Escuto. Tá aqui como prova. Vai decidir se eu acredito ou não em ET. Exatamente, aí você escolhe. Aquele linkzinho da Márcia. Aquela história da Márcia também. Qual? Só pra tampar o caixão. Só pra tampar o caixão, código vermelho. É um telefone, código vermelho é um telefone que fica ligado direto ao secretário de defesa, onde o presidente dos Estados Unidos fica por dentro de todos os acontecimentos relativos à defesa nacional. Aquele que chama o Batman. Aquele que fala. Ah, é das meninas superpoderosas. É. Por que é cidade sempre... de Downs. É sempre Estados Unidos. Sempre Estados Unidos. Unidos. Sempre no negócio. Sempre no negócio. Sempre vou lá pra Nova York. Sempre vou lá pra Nova York. O presidente não sabe de nada nunca, porra. É verdade. Gente... A partir daí vocês falam, acredito. Não acredito, eu não acredito em ET, como diz o Jô Soares, se eu entrar aqui o notebook virar pra mim e falar bom dia, Thiago, eu vou responder bom dia notebook. Mas enquanto ele não fizer, eu não acredito nessas coisas, não acredito em ET, você acredita em ET? Não, mas... claro que não, né? Não, não, você não me acredita convenceu. Em ET, Grey? Não. Você acredita em ET? Reptiliano. Eu vou acreditar. Ah, diferentão. Convenceu. Não sai do meu colo agora. Vou acreditar. Muito bem, gente. Já foi o programa. Agradecimento. Vamos começando com o Thiago Reck. Valeu. Legal do cara. Um abraço pra ninguém. Não, divulga aí. Show, Twitter. É. Blá blá blá. Faça um teste, vou ver quantas pessoas aumentam ou quantas pessoas diminuem. Diminui quando não pode rir. Depois que você não pode rir. Bem, eu tenho dois Twitters, na verdade. Tenho o Thiago, né? THIAJ, _ REC, RSH. Tá? E tenho o Intrometidos, né? Que é o Twitter que eu tenho em conjunto contra os dois humoristas. Luciano Fleury tem. E o outro? Sacha não tem. Não, Luciano Fleury. É o Luciano Fleury. E quem mais? E Diego Menezes de Campinas. Luciano Fleury, que é de Palmas. E o Diego Menezes, que é de Campinas. Bacana. E tem site desse site Intrometidos? Do Intrometidos, a gente tá bolando o site. Começar a bolar, fazer videolog e tal. E... shows? Algumas vezes eu vou no faço no Era Só Que Faltava, junto com o pessoal do Comércio Brasil. Maravilha. Gentileza? Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer ao pessoal aí do Pode Rir pelo convite. Fui muito bem tratado aqui. Ah, mas é que você sentou na cadeira do Vitor Hugo, né? Ah, tudo. Olha só. Show, eu vou ter um show sábado agora. Sábado agora, dia 17. Aonde? Comédia Brasil. Ah, não era só o que faltava. Era só o que faltava. Twitter. Eu tenho um Twitter, é @pan de nariz _ demônio. Nariz, coisa que ele todo mundo, de... todo mundo ri quando eu falo, rapaz. Olha que loucura. Por isso que ele tem os seus 40 seguidores. É, meus 40. Pan, arredondando pra cima. N de nariz, no caso, ele entende. Muito. Disso eu entendo, disso né? Disso ele entende. Ele é o Afonso. Vitor Hugo. A gente vai fazer um time agora. Eu tenho Orkut, Facebook, só procurar Pedro Pan. No Orkut é Pan Ponto. Eu no Rio tenho meu grupo, Confraria Stand Up Club, pode procurar, tem o Twitter, @confrariaclub. Tem bastante ouvintes de lá do Rio de Janeiro, então. Tem? Tá, beleza. Tem. Ó, galera, quando a gente entrar em cartaz aí. Que massa, hein? Quando a gente entrar em cartaz aí, ó. Ele vai ouvir domingo. Não, olha só, é porque o sotaque carioca tem esse negócio, né? De parecer escroto, mas não é, não. Eu sou legal, pode falar. Nossa, esse comentário foi tudo a ver com o que a gente falou. Bacana. Olá, Thiago. Não, só queria agradecer quem ouve aí e falar, Dani. Delicinha de nós todos. Sei que você vai ouvir o programa, você não resiste ao Pode Rir. Você cuidava da comunidade do Pode Rir. A comunidade sem você está triste. Nós do Pode Rir, com você namorando, também estamos muito frustrados. Pelo menos eu e o Afonso, o Márcio. É, pode não, falar. Não falo por mim, né? É, falo por mim pelo Afonso. Eu e o Afonso também estamos tristes demais. A gente nem come direito mais. Comer a gente não comia, mas enfim. Muito obrigado, pessoal que escuta. O Felipe Matos, da Suíça, o pessoalzinho lá, geral. Tá, beijunda pra vocês. E eu tô todo sábado, quem quiser ir lá assistir. Todos os sábados, não era só o que faltava. República Argentina, 13h34. Pessoal de Curitiba. Tá, movimentação. Pá, pá, eu tenho movimentação. Ó, o molejo. Tá, eu tenho molejo. Cabecinha de nós todos. Todos os sábados, não era só o que faltava, com Comédia Brasil. Twitter, @ThiagoStandup. Entra no site comediabrasil.com.br. Orkut também. Tá, agora a partir de agosto eu vou estar às terças, provavelmente vou ficar às terças-feiras com Afonso Padilha no Curitiba Comedy Club. Ele não morreu? Ele não morreu. As terças com Stand Up Mix, que por enquanto ainda é Stand Up Mix com Eduardo Jericó e Afonso Padilha. Por favor, podem ir assistir. Muito bem. Hoje não vai ter aqueles agradecimentos pessoais. Só quero divulgar o Twitter do grupo, @PodRir. Meu Twitter, @MRC9002. O que mais quer falar? Shows? Shows? Não posso esquecer. Estamos toda segunda-feira na Rádio Disco Mix. Disco Mix, a Rádio Nota 10. Muito bem, toda segunda-feira ao meio-dia. Acesse lá www.radiodiscomix.com. Disco Mix. Você vai ouvir o nosso programa lá ao meio-dia, toda segunda-feira. Quer ouvir o Pânico? Vai ouvir o Pânico. Quer ouvir o nosso programa? Ouve o nosso programa. O nosso programa é muito mais legal que o Pânico, muito mais engraçado. E a rádio é muito melhor que o Pânico. A rádio é muito melhor. Não tem propaganda. Não tem propaganda. O que mais que não tem? Músicas boas. O que mais? Qual foi a primeira música que você ouviu lá, Thiago? A primeira música que eu ouvi lá foi... Sweet Iron Mind, Guns N' Roses, pra quem gosta de rock, então é uma boa rádio aí pra você ouvir. Se você não gosta, ouve também, porque tem o Pode Rir. Então, muito obrigado. Muito bem, muito então, só lembrando, www.radiodiscomix.com, sem BR. A Disco Mix inova mais uma vez e traz até você o programa Pode Rir. Márcio Silva, Afonso Padilha, Thiago de Souza e Vitor Hugo traz pra você um humor diferente e inovador. A partir dessa segunda-feira, ao meio-dia, fique ligado na Disco Mix, a melhor web rádio do Brasil. Ó, tô fazendo merchan, hein, ô. Fiado. É. Merchanzão aqui. A gente participou semana passada, então, na Rádio Jovem Pan, do programa Boa da Pan, fazendo a divulgação lá. Então, pra quem é de Curitiba, todo dia, naquele horário das 7 às 8, que você tá no trânsito, você fica ouvindo a Voz do Brasil? Eles, no, que diabos, que eu não sei que eles ganharam esse horário, que eles conseguiram ludibriar e eles estão das 7 às 8 fazendo o programa Boa da Pan, junto com o nosso amigo Marco Zeni. Quem for de fora, quem tiver de fora, consegue ouvir pela internet. Digita lá, Rádio Jovem Pan Curitiba, tem um link lá pra você poder ouvir. Agora sim, nós temos o seguinte, como nós temos dois convidados, nós teremos dois momentos gozados. Muito bem. Agora... Vocês se fuderam, não. Com licença, agora vou até me retirar da mesa, narizinho de nós todos. Tchau pra vocês, gente. Beijo, como diria Vitor Sá. Manda. Beijo na xoxota de vocês. Então é isso, galera. Agora fiquem com os dois momentos gozados. Tchau! Momento gozado. Bom, como o pessoal aí falou, meu nome é Pedro Pan. Peter Pan, se você traduzir. Aquele que mora na terra do nunca. A diferença é que eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu moro num lugar chamado Vila Isabel. Eu tenho que confessar que o pessoal de Curitiba, sim, eu sou vileiro. Mas não é Vila Pinto, Vila Capanema, não. É Vila Zumbi a parada. Vila Isabel é tensa. Mas se você pensar bem, o lugar que eu moro, Vila Isabel, é uma terra do nunca. Nunca tem gente bonita na rua. Nunca tem nada pra fazer. E eu nunca ouvi alguém dizer: meu sonho é morar no subúrbio. Gente feia e música ruim. Mas Pedro Pan é um nome... Ele é inusitado, mas ele não é feio, né? Pan é até bonitinho, Pan. Eu ouço muita piadinha escrota do tipo: você parece um ursinho panda. Você sabe tocar um instrumento musical? Sabe tocar o pandeiro? No meu aniversário? Vem todo mundo... Parabéns! Isso tudo eu aceito. Isso tudo eu aceito. Mas eu não sei se vocês lembram que em 2007 teve um evento esportivo no Rio, o tal de Pan-Americano. Nesse ano eu sofri. Foi o ano inteiro no trabalho, aquele tiozão sem noção, com um cafezinho, parava na minha mesa. Na verdade eu falava: garoto Pan! Ano do Pan no Brasil! Vai tomar no cu! Velho escroto! Só isso. Muito obrigado. Momento gozado. Bem, meu nome é Thiago Reck. Eu sou gaúcho, estou de Caxias do Sul. E sempre quando falo gaúcho, pensa a mesma coisa, né? Faz a mesma pergunta, tipo: ah, vem cá, cara, tu nasceu em Pelotas? Não, velho, eu não nasci em Pelotas, eu nasci inteiro. Né? Não sei se a fixação de fala gaúcho gosta da bunda, né? Gaúcho gosta da bunda, gaúcho gosta da bunda, cara. Isso eu acho que é uma mentira, uma falsidade que tem. Eu conheço gaúcho que dá bunda há mais de 20 anos, até hoje nunca gostou. Sabe? Me perguntaram meu pai esses tempos aí, chegaram meu pai e falaram: vem cá, se tu tivesse um filho viado, cara, o que tu faria? Ele falou assim: ah, bati até virar homem. Aí perguntaram pra mim: vem cá, o que tu acha disso? Falei: bah, não sei, meu pai tem a mão pesada pra cacete. É complicado, né? Imagina chegar lá em casa. Mas eu depois disso eu acabei assumindo. Eu assumi homossexualidade. Eu sou lésbico. E imagina chegar meu pai e falar: pai, porra, cara, eu gosto de mulher. Foi coisa complicada. A diferença é que eu moro no subúrbio de Vila Isabel. Ih, errei. Realmente. Não vou conseguir fazer essa porra, cara. Pegou lindo, tá ligado? Desceu e eu subi. E pode rir, tu desceu e eu subi.